Muito boa tarde. Queria primeiramente agradecer a oportunidade que me estão a conceder agora de apresentar este livro. Queria agradecer especialmente a Mercedes pelo contacto e a todos os membros do projeto Rede para o Fortalecimento Institucional entre as Universidades de Cabo Verde e Canárias. Um agradecimento também especial à responsável da Livraria Mulheres por esta oportunidade de partilhar convosco um pouco daquilo que tem sido a experiência das mulheres em Cabo Verde. Bom, entendi tudo, não? Sim. Então você vai ir despacito, devagarzinho. Começaria então por fazer a apresentação do livro. O livro As Mulheres em Cabo Verde, Experiências e Perspectiva, o livro que temos aqui, constitui a primeira publicação do Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família, CIGEF, que é o centro que coordeno neste momento e que conta com a colaboração estrita dos professores do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Essa publicação é uma coletânea de 15 artigos que versam sobre a problemática da mulher em Cabo Verde, desde a independência até o presente momento. Esses artigos foram apresentados durante... Acho que terá que fazer a tradução. Portanto, é para apresentar este livro, que, portanto, tem 15 artigos, artigos, e, portanto, é a primeira publicação do centro que é a coordina. E, portanto, este livro foi apresentado na Conferência Internacional Las Mujeres em Cabo Verde, Experiências e Perspectivas. É de uma conferência que sai esse livro com 15 artigos. A conferência decorreu no ano 2010, contou com a participação de 33 conferencistas de Cabo Verde, Itália, Portugal, Brasil, Moçambique, pessoas que estão a investigar sobre as mulheres em Cabo Verde e que, mesmo estando fora de Cabo Verde, estão a investigar esta temática. Portanto, na conferência, tu lá participação de 33 exponentes de diversos países, Moçambique, Itália, Cabo Verde, são pessoas que, estando fora de Cabo Verde, estão a investigar na problemática da mulher em Cabo Verde. Como aqui, o colega aqui, Alfredo. Nele foi possível congregar um conjunto alargado de análises sobre a situação de mulheres em Cabo Verde, desde o período colonial à atualidade, situando o país não apenas no contexto da África, mas também num espaço de produção de conhecimento que seja mais amplo. Portanto, o livro reúne um conjunto alargado de análises sobre a mulher, a situação das mulheres em Cabo Verde, desde o período do colonialismo, e ele situa a problemática da mulher em Cabo Verde não somente em África, mas também em outros espaços onde se produz esse conhecimento. Nesta publicação, sob metodologias variadas, os autores tratam temas que se referem às mulheres fora da esfera privada, também na esfera privada, e aspectos que têm a ver com a transformação no domínio da educação, do trabalho, da política e da vida pública também. O livro, portanto, apresenta metodologias diferentes, bem como temas que se referem às mulheres em la vida, tem a ver com a sua vida privada e fora da vida privada, as transformações que as mulheres han corrido em la educação, em el trabalho, em la política e em la vida pública. Agora, eu te pergunto, me está entendendo a mim? Os textos inscrevem as diferentes situações protagonizadas por mulheres e as reivindicações pela liberdade e emancipação num processo revolucionário de contestação, não apenas da dominação masculina, do patriarcado, mas também, no seu conjunto, deixam claro situações hoje das mulheres, não apenas desse processo de patriarcado, mas também do interesse das mulheres na busca das suas próprias autonomias. Portanto, os textos têm, nas diferentes situações onde as mulheres foram protagonistas e com suas lutar por suas reivindicações, por la liberdade, la autonomia, e um processo revolucionário que contesta não somente da dominação masculina, o patriarcado, mas também deixa claro que não se trata somente do processo entre as das mulheres, nem na luta por sua autonomia e independência. Dentre os vários artigos que compõem esta publicação, destaca o artigo de Teresa Cruz e Silva, que é uma investigadora de Moçambique, que refere aos efeitos da reordenação capitalista dos últimos anos e a privatização dos serviços sociais públicos e o desenvolvimento de reformas educacionais que apontam para sistemas excludentes, como a marginalização dos grupos sociais empobrecidos e a presença marcante da desigualdade de género na educação. Como um dos textos importantes está um texto de Teresa Cruz e Silva, uma senhora de Moçambique, que apresenta os efeitos da reordenação capitalista que houve nos últimos anos em Moçambique, com a privatização de los serviços sociais públicos, o desenvolvimento de reformas educacionais que apontam para a exclusão e marginalização dos grupos sociais mais pobres e uma presença muito forte da desigualdade, e da diferença da problemática do género na educação. E ela tenta fazer essa análise a partir de Moçambique, mas numa perspectiva comparativa, tentando aproximar a questão no contexto de Cabo Verde. Portanto, há essa análise desde a perspectiva de Moçambique, mas comparando para incluir e comparando com Cabo Verde para dar uma perspectiva mais ampla. Sobre perspectivas diversas, os autores abordam a reconfiguração das relações entre os sexos e que acontece na atualidade desde o ponto de vista do feminismo, como também na vida social e do trabalho de uma forma geral. Nas perspectivas diversas que apresentam nos textos, nós encontramos nos autores as ideias sobre o feminismo e as práticas, a reconfiguração das relações entre os sexos e se passa na atualidade desde o ponto de vista do feminino na vida social e em trabalho. Também tratam a questão das desigualdades e bloqueios culturais, institucionais, morais, socioeconómicos que configuram, sobretudo na perspectiva, que começam desde uma perspectiva da liberdade, emancipação, dominação, e sobretudo trazendo a questão de programas ideológicos e políticos. Trata também a questão das desigualdades e dos bloqueios culturais, institucionais, morais e socioeconómicos, e que confirmam que a perspectiva da liberdade e da emancipação dominante ha sido introduzida como parte de um programa político ideológico de emancipação e autonomia nacionais que, hasta hoje, a academia toma como um marco histórico para as transformações que han ocorrido em esse espaço. De ressaltar ainda nos textos que dentre os vários textos que compõem a coletânea, os textos da Iva Cabral e de José Carlos Gomes dos Anjos, que colocam, que vêm no início da obra e que tentam trazer, sobretudo, mostrar, dar a visibilidade às mulheres que desde a época colonial tiveram uma ação bastante positiva e que, embora os documentos históricos não mostram, mas mostram que já na altura, no período da período colonial, as mulheres já tinham um certo protagonismo na sociedade cabo-verdiana. Os primeiros textos são de Iva Cabral e de José Carlos dos Anjos, que, portanto, recuperam os acontecimentos históricos e que esclarece clara as relações do género em los períodos mesmo do tempo colonial. Iva Cabral e José Carlos dos Anjos refletem sobre cotidianos, esclarecem sobre os momentos importantes da vida social cabo-verdiana que evidenciam situações de protagonismo das mulheres. E isso, portanto, esses textos refletem sobre o cotidiano e esclarecem sobre os momentos importantes da vida cabo-verdiana, onde se evidencia o protagonismo das mulheres. Os textos fazem-nos lembrar a importância de entendermos as relações, os processos menos evidentes que conformam as relações de poder na sociedade, particularmente, neste caso, a sociedade cabo-verdiana, e as formas através das quais mulheres e homens se conformam a certos papéis socialmente atribuídos. Esses textos também nos fazem acordar, recordar, ir à importância de que entender as relações não muito claras, não tão evidentes, e que ocorriam em as relações de poder na sociedade, as formas pelas quais as mulheres e os homens se conformam, se fazem, com o papel e a importância de outro género. Num outro texto, que é o texto da Ângela Coutinho, uma investigadora de Portugal, que vive em Portugal, mas que investiga sobre Cabo Verde, lembra-nos que tudo não começou com a independência. Quer dizer que antes da independência, as mulheres também desempenharam papéis importantes no domínio público, embora não eram visibilizados. Portanto, há um outro texto que é de Ângela Coutinho, uma portuguesa, que há se lembrar, que há se recordar que as coisas não todo não havia começado em pós-independência, depois da independência, e que a própria invisibilidade das mulheres, portanto, das mulheres, começou a acontecer mesmo na luta da liberação nacional, que ha sido conhecido por PAIGC. Estes textos introduzem a necessidade trazida, aliás, por todo o livro, de que é preciso dedicarmos a descrição e a mais exaustiva possível das relações sociais entre os sexos e a análise de fenómenos históricos, sociais e culturais à luz dos discursos, das representações e das diferenças entre os sexos. Só para explicar, logo da invisibilidade das mulheres, é que na luta de liberação nacional participaram muitas mulheres, mas mesmo com essa participação continuaram invisíveis na história. E esses três textos também nos traem a necessidade, de todo o livro, que é necessário dedicar-nos à descrição o mais exaustivo possível das relações sociais entre os sexos e a análise de nossos fenómenos históricos, sociais e culturais, à la luz dos discursos e das representações sobre a diferença entre os sexos. É preciso destacar também que, embora se tenha muitos documentos sobre a história de Cabo Verde, as mulheres praticamente não aparecem. Não aparecem não porque, porque não desempenharam um papel importante, mas sobretudo porque eram invisibilizadas. Então, daí, nesse texto, mostra-se claramente a necessidade de recuperar a história das mulheres. De recuperar os contributos que as mulheres deram, mesmo antes da independência nacional. Esse texto está evidenciado, ou dispõe, querido, de mostrar que é necessário ver, recorrer, tomar o papel que as mulheres han desempenhado, han tenido ao longo da história de Cabo Verde, apesar de que os muitos livros que se han escrito com a história de Cabo Verde, onde as mulheres não aparecem. Então, se esse texto nos acorda que é necessário resgatar isso. E um aspecto importante a considerar também no livro tem a ver com o facto de as mulheres nos livros que falam da história de Cabo Verde aparecem como, por exemplo, esposas de ou família de. Quer dizer que a mulher não aparece enquanto ator social, enquanto uma cidadã, mas sim em nome do marido ou da família. Todo mundo já entendeu, já vi. Ok, e neste aspecto convém também colocar a tónica numa temática muito importante, que é da imigração. Então, aqui também é necessário colocar o dedo em um assunto muito importante, que é a imigração. E no domínio da imigração, a obra ressalta, através do texto da Teresa Lima Neves, que é uma cabo-verdiana que reside em Estados Unidos, que trata as mulheres cabo-verdianas no contexto da imigração nos Estados Unidos, e da Celeste, que nos reporta para a questão da imigração como uma estratégia para a aquisição de novos títulos académicos. Portanto, em esse domínio da imigração, há que pôr em evidência, destacar o texto de Teresa Lima Neves, que é uma cabo-verdiana radicada nos Estados Unidos, que, portanto, trata primeiro das mulheres cabo-verdianas no contexto da imigração nos Estados Unidos da América, e de um outro de Celeste Frost Fortes, portanto, que depois repetir outra vez, porque não está assim. Que se entra na questão de aquisições identitárias. Que se centra na questão de identidades. Sim. Ela trabalha sobretudo com a questão das jovens que saem de Cabo Verde para estudar em Portugal e também na Itália, e que o objetivo não é irem a Portugal trabalhar, por exemplo, como empregadas domésticas, mas tem como finalidade investir na sua formação, posteriormente regressar a Cabo Verde. Então, se estude aqui as mulheres cabo-verdianas que saem para ir a Portugal e a Itália para estudar e volver para Cabo Verde, e, portanto, aplicar-se no estudo e volver a Cabo Verde para trabalhar. E a temática de identidade de género que ela traz no texto tem a ver precisamente com os ganhos identitários que as mulheres conseguem, que as jovens conseguem, quando vão a Portugal. E muitas vezes receiam chegar a Cabo Verde e perder alguns ganhos identitários que conseguiram em Portugal ou num outro país onde estiverem a estudar. Tanto que essas mulheres que vão estudar em Portugal, em Itália, logram adquirir a sua identidade, têm ganhos em isso, e que muitas vezes não estão seguras que querem volver para Cabo Verde, se não vão perder alguns dessas coisas que han ganhado na identidade. Além dos ganhos identitários presentes num processo de mudança, igualmente o texto de Márcia Graça dedicar as vidas transnacionais das mulheres que realizam atividades de economia informal, percorrendo espaços diaspóricos cabo-verdianos. Portanto, é o texto de Márcia Grassi, é italiana? Não, de Portugal. De Portugal. Portanto, trata das questões lo que as mulheres han ganado, portanto, em identidade, sobretudo as mulheres que tenham uma vida econômica informal, que trabalham. Desenvolvem atividades informais, como fazer compras de roupas para vender em Cabo Verde. Em Cabo Verde, temos muito comércio informal, trabalho informal. E essas mulheres têm um papel antenido e têm um papel muito importante. Pode abrir um parênteses. Inclusive, Brasil, a premiado a cidade de Fortaleza, em Brasil, a premiado Cabo Verde, porque as mulheres cabo-verdianas, em essa coisa do comércio, a incrementar os voos, o comércio entre Brasil e Cabo Verde. E os brasileiros foram premiados aí em Cabo Verde. É tudo, as mulheres que fazem esse comércio. É um comércio informal. E mostra, sobretudo, como a partir do desenvolvimento dessas atividades informais, as mulheres começam a ganhar a sua autonomia e, a partir daí, apoiar a própria educação dos filhos, fora do país. Essas atividades andaram a autonomia das mulheres, de modo que podem, a necessidade de poder financiar da educação dos seus próprios íons. Do mesmo modo, ainda procurando ampliar os marcos de experiência atual das mulheres cabo-verdianas, devem-se debruçar sobre a contribuição mais recente, isso a nível dos campos sociológicos, quando apontam a educação, por exemplo, apostam na educação das filhas, e a forma como tal iniciativa soma as políticas públicas a partir da independência. Portanto, isso está a mostrar também que evidenciar que é necessário ampliar essa experiência que as mulheres han tenido, as mulheres cabo-verdianas han tenido, e que em suas contribuições mais recentes que aportam dados ao estudo sociológico, portanto, dessa temática. Sim, e ele também ressalta um aspecto importante que tem a ver com a questão do investimento dos pais na educação dos filhos, um aspecto muito marcante após a independência, onde nota-se, por exemplo, hoje claramente, que a nível do ensino secundário e do ensino superior temos um número significativo e por vezes superior ao número dos homens. Isso também serve para ver como é que os pais investiram na educação dos filhos depois da independência e que, portanto, neste momento, há um número significativo de mulheres, tanto na ensino secundária como na ensino superior, superando mais que de dos homens. Quer isto dizer que é preciso considerar todos os arranjos sociais e das famílias foram necessários realizar para que a sociedade incorpore-se e se ajuste aos novos papéis. Portanto, isso quer dizer que é necessário ver portanto, todas as coisas sociais que han acontecido e também nas famílias que foram necessárias para que houvesse, ou para que haja, e houvesse e haja, os ajustes necessários neste momento na sociedade cabo-verdiana. Numa perspectiva um pouco complementar, o texto de Maritza Rosabal tenta trazer as reações das parcerias institucionais da sociedade civil à proposta apresentada pelo ICIEG, que é o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade de Gênero, sobre a questão da revisão constitucional em relação à temática da violência baseada no gênero. Portanto, o texto de Maritza Rosabal é uma cubana que está aí desde os anos 80, já praticamente cabo-verdiana, e, portanto, traz as reações e as parcerias entre as instituições e a sociedade civil com a proposta que houve do Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade de Gênero e para a revisão da Constituição sobre el asunto de la violencia basada en género. Ela tenta, sobretudo, trazer à discussão a dimensão invisível da violência. Estamos muito ligados, trabalhando a questão da violência no domínio doméstico, esquecendo-se de uma outra dimensão, que é no domínio privado, concretamente, por exemplo, a violência que ocorre no espaço de trabalho entre chefes numa empresa, por exemplo, e os seus empregados. Portanto, tenta trazer, portanto, a questão invisível da violência, porque se vê a violência doméstica, pero é toda uma outra violência invisível, por exemplo, o que ocorre entre os chefes em um trabalho e seus trabalhadores. Quer dizer exatamente a questão do assédio sexual? Sim. Quer dizer a questão do assédio sexual? Al outro dia foi uma senhora, eu interrompo sempre, foi uma senhora que estava a fazer um trabalho sobre as secretárias em Cabo Verde. Estava a ser com a Itália. Só que me pediu ajuda, pero depois não foi. E eu lhe queria dizer se estava a incluir essa coisa da série sexual. Que em Cabo Verde, eu he ouvido muito. E muitos eu creio que é mentira. Eu tinha um motorista que trabalhava comigo. Então, para ele, todas as mulheres estavam com os jefes. E me disse, fulano, o jefe está com o jefe. Claro, está com o jefe. Eu disse, eu lá he visto. Então, isso... Sin ser tan real, yo creo, ocurre en la cabeza de los hombres cuando el secretario tiene que estar con el jefe. Entonces, es un problema que esa obra intenta también traer arriba. Sí. Y un aspecto también, igualmente tratar en el texto de Miriam Vieira, que es una brasileira que está a trabajar en este momento en la Universidad de Cabo Verde. Ela fez pesquisa de doutoramento sobre a questão da violência baseada no género em Cabo Verde. Portanto, há um outro texto de uma brasileira, Miriam Vieira, que trabalha em Cabo Verde. Ela está a fazer um trabalho de pesquisa sobre violência. E ela procura centralizar, sobretudo, na questão da violência sexual, que é uma outra dimensão também pouco analisada em Cabo Verde. Nós analisamos, sobretudo, a violência física e psicológica, muitas vezes não entrando no campo da violência sexual. E aí vai haver esse outro aspecto que não se é adentrado todavia, que é a violência sexual. Neste sentido, questionando-se sobre a dominação masculina é própria da demarcha ideológica, pretender subordinar os factos àquilo que parece... moralmente justo, por exemplo, ou submeter os dados a uma discussão menos aprofundada, muitas vezes ressalta um conjunto de aspectos que devem ser analisados no campo das ciências sociais. Me perdi um pouco. Portanto, nesse sentido, questiona-se sobre a dominação masculina e a própria marcha ideológica, por la própria marcha ideológica, pretender subordinar os hechos a lo que parece moralmente justo e a um submeter os dados da ciência às práticas sociais ao politicamente correto. Neste caso, antecipando, forçando, exercendo pressão sobre os ajustes sociais, por exemplo, quando as entradas do outro género no espaço do domínio tradicional masculino, como é o caso das organizações do mundo do trabalho e das organizações políticas, ou o domínio feminino, como normalmente, socialmente se considera como sendo o espaço doméstico, que é o espaço da mulher. Então, também se procura aqui antecipar, ou forçando a entrar, para ver os ajustes sociais, por exemplo, quando as entradas de um género em espaço do outro, no domínio do outro, sobretudo no domínio do que ha sido tradicionalmente masculino, como é o caso das organizações de trabalho, das organizações políticas ou de domínio feminino, e portanto, nos espaços domésticos. Então, está a procurar estudar isso no tradicional masculino, onde as mulheres todavía não podiam entrar, como se vai entrar, e o que é o doméstico também, onde os homens, portanto, podem entrar ou estão entrando. Então, ali, ao longo do texto, há toda uma discussão no sentido de mostrar que não existe um espaço para os homens e um outro espaço para as mulheres, mas que tanto os homens como as mulheres podem aceder a todos esses espaços. Portanto, se procura mostrar que não há espaço só para os homens e só para as mulheres, que tanto um como outro pode aceder aos espaços que existem. Os textos que tratam também, na sequência disso, encontramos os textos que tratam da questão da participação política da mulher em Cabo Verde, com um foco voltado para a sua presença nos órgãos de decisão do país, como é o caso do trabalho apresentado pela Roselma Évora, Suzano Costa, que sustentam, como é óbvio, nos pressupostos sobre todas as vantagens da participação equilibrada de homens e mulheres no campo político. Então, se que há duas obras de Roselma Évora e de Suzano Costa que estão a ver o problema de la entrada das mulheres em los órgãos políticos de decisão. E que, portanto, que estão tentando mostrar o que é ventajoso que, portanto, haja equilíbrio entre homens e mulheres em esse campo de decisão política. No caso da participação política, tratada pelos dois autores, apontam que a política é um campo onde se procura semelhanças, o que significa que não se trata de opor em termos de igualdade e de diferença, e que é o que é um conceito político ou um conceito ontológico. Portanto, nesse caso da participação na política, esses dois autores apontam que a política é um campo em que se procura a semelhança, o que significa que não se trata de opor os termos igualdade e diferença, porque igualdade é um conceito político e diferença é um conceito ontológico. Os autores trazem-nos um tema que nos últimos tempos tem sido enobrecido em termos de análise em Cabo Verde e tem a tendência para ser discutida na academia e, sobretudo, também para ser investigada. Portanto, esse tema aqui de la participação da mulher e da política é um tema que, neste momento, está enobrecido em Cabo Verde e que se está a levar a lá as academias para, portanto, ser estudiado. Os textos sobre a participação feminina na agricultura é uma outra temática também que a obra procura trazer, mostrando sobretudo a participação da mulher no meio rural. Portanto, um outro tema que ele apresenta é a participação da mulher na vida agrícola, no campo. A reprodução da mulher no campo e no mundo rural. Neste conjunto de textos, nós podemos encontrar o texto da Carmen Rodrigues Artilhas, que é uma investigadora de Canárias, que está a trabalhar neste momento tese de doutoramento em Cabo Verde. Está a trabalhar a questão do acesso das mulheres às propriedades, sobretudo propriedades agrícolas. Então, Carmen, que é canária, está a trabalhar, está a ser o seu teste de doutorado e sobre Cabo Verde, exatamente o acesso das mulheres à propriedade em campo agrícola. E na mesma linha também temos o texto da Carla Carvalho, que é docente na Universidade de Cabo Verde, que nos remete para as controvérsias colocadas pela ideia de que as mulheres trazem qualidades julgadas muitas vezes femininas para o mundo institucional, organizacional, empresarial, da administração pública e política, porque são mundos de homens que não foram pensados por mulheres nem feitos por elas. Tentam questionar essa realidade. Portanto, que Carla Carvalho também traz esse problema que se coloca é de que as mulheres traem qualidades que se buscam ser femininas e traem essas qualidades para o mundo institucional, organizacional, empresarial, de administração pública e política, e que se vêem com o sonho de ser no mundo dos homens e que, portanto, não foram pensados nem hechos para as mulheres. Ela tenta, sobretudo, ressaltar a dimensão da participação das mulheres no mundo de trabalho. Tenta, sobretudo, ressaltar a participação da mulher no mundo do trabalho. Isso, sobretudo, no meio rural, porque a questão da participação da mulher no espaço privado, público, aliás, no meio rural é mais questionável do que no meio urbano. Tanto e dá a enfocar, mas enfoca também a questão do mundo rural, porque no mundo rural é mais questionável a participação das mulheres na esfera pública do que no mundo urbano. Ao mesmo tempo em que é possível compreender, através desta obra, como é que as mulheres tornaram agentes da sua própria emancipação, confirma-se também a necessidade de tratarmos de temas como reconfiguração das relações de poder no espaço privado, das relações amorosas e, em particular, a reconfiguração das relações sob o ponto de vista ou sobre uma perspectiva também masculina. Que também essa obra nos leva a compreender como é que as mulheres se tornaram agentes de sua própria emancipação. E confirma-se a necessidade de tratar o tema da reconfiguração das relações em espaço privado, das relações amorosas, e em particular, a reconfiguração das relações desde o ponto de vista de masculino. Porque a maioria dos trabalhos, por exemplo, sobre a participação das mulheres, a própria questão da emancipação das mulheres, começa toda a análise a partir de... Eu vou fazer uma análise ou pesquisar sobre a mulher no meio privado, quais são as atividades que ela desenvolve. No meio público, por exemplo, o que é que os homens desenvolvem? Há que trazer também outras análises que tentam, sobretudo, analisar a reconfiguração das relações entre os dois mundos. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, e os homens também deveriam, de uma certa forma, redistribuir as tarefas domésticas. Então, é preciso trazer também à discussão estas questões. Tanto que os estudos estão tendentes a ver como são as coisas em lo privado, como são as coisas em lo público, com a entrada da mulher, e para aí a necessidade de ver como que se reconfigura as relações com a entrada das mulheres, porque há que ver que os homens também devem participar ou devem começar a participar em lo doméstico. Tal leva, de uma certa forma, a levantar um conjunto de questões que nós podemos, um conjunto de aspectos que nós podemos questionar na obra, que tem a ver com quais as controvérsias que o processo de emancipação feminina engendra em Cabo Verde. Portanto, isso leva a questionar, a poner o problema, de que problemas, que situações, que controvérsias, não sei se controvérsias existem, controvérsias, o processo da emancipação feminina a engendrar em Cabo Verde, ou está a engendrar, está a criar em Cabo Verde. Que transformações radicais foram operadas? Quais são as transformações radicais? Que efeitos concretos foram trazidos pela entrada massiva das mulheres na vida pública? Quais são os efeitos concretos que a entrada das mulheres na vida pública han traído? Apontam como mudanças sociais marcantes da modernidade. E que apontam como os cambios sociais marcantes da mulher na modernidade. E neste cenário ainda podemos questionar em que direção é conduzida a construção de novas identidades masculinas. Logo podemos também questionar em quais direções em qual direção está a ser conduzida a construção de las novas identidades masculinas. Tais são algumas das múltiplas questões que se colocam às ciências sociais a partir deste livro e que, devidamente tratadas, esclarecem-nos sobre os paradoxos que surgem em todo este processo de emancipação da mulher. Portanto, essas questões todas que hemos visto hasta acá, que o livro trata, coloca a ciência social, que está a ser colocada às ciências sociais, e que se foram, se vão a ser devidamente tratados, esclarecem sobre os paradoxos e que han surgido em este processo que Calverde ha passado. Neste processo de emancipação da mulher. Um outro elemento que nos ajuda a compreender este paradoxo que nos é colocado pela ausência de estudos masculinos em Cabo Verde, que a julgar pelo desenvolvimento de estudos sobre o feminino, e que este livro certamente é uma referência importante, porque há necessidade também de estudar desde o ponto de vista dos homens o que é que eles pensam sobre a questão da emancipação, o que é que pensam sobre a participação das mulheres, o que é que pensam sobre a redistribuição das tarefas no espaço doméstico. É preciso também trabalhar essas questões. Tanto se há estado sendo estudos sobre o feminino, os paradoxos que a criaram, agora é necessário estudar sobre o masculino. Que es lo que ha, ese proceso ha traído para los masculinos, la participación del hombre en la vida doméstica. Solo así vamos a poder comprender realmente esta problemática. Y comprendiendo la problemática, sobretudo en una perspectiva de género, porque en Cabo Verde, se calhar estamos a estudiar mucho las mujeres y sin trazer a perspectiva dos homens. O que é que os homens pensam de todo esse processo? É preciso ver as mulheres e os homens no sentido de ver, analisar a questão sobre uma perspectiva de género. Portanto, é necessário ver desde a perspectiva de género, que é ver do outro lado como é que os homens estão a ver este processo, porque se há estado somente a perguntar às mulheres. É necessário, então, ver também a perspectiva dos homens. Um outro elemento que nos ajuda a compreender ou a refletir sobre esse paradoxo refere às mudanças ocorridas no espaço privado, muitas vezes mencionadas, mas poucas vezes estudadas. Então, uma outra coisa que nos leva a compreender todo esse processo são os cambios que han ocorrido no espaço privado, que são mencionados, pero todavía estão pouco estudados. Em nosso entender, as ciências sociais devem interessar-se mais em produzir conhecimentos sobre o espaço privado em Cabo Verde e de como este abre-se ou não para a entrada dos homens no mundo doméstico e as saídas das mulheres para o espaço público. Então, eu entendo que as ciências sociais devem interessar-se mas em produzir conhecimento sobre o espaço privado em Cabo Verde e como esse espaço se abre ou não se abre para as entradas dos homens em um doméstico e as saídas das mulheres para o espaço público. Assim será possível compreender melhor as formas subjetivas utilizadas por homens e mulheres, e é preciso conhecer e reconhecer a dinâmica das relações que permitem os grupos construírem o seu próprio o destino coletivo. Isso está muito bonito. Então, se assim será possível compreender melhor as formas subjetivas utilizadas por homens e mulheres, e é preciso conhecer e reconhecer as dinâmicas e as relações que permitem aos grupos construir seu destino coletivo. Está bonito? O que os textos nos apontam ainda é sobretudo para não ter essa dimensão da igualdade como algo ideal, que é possível reduzir as diferenças, mas calhar é difícil pensar a igualdade no sentido de encontrar um ponto de encontro entre os homens e as mulheres. Portanto, que textos vocês também nos indicam que a igualdade, como se vê, é mais um ideal. O que é necessário é reduzir as diferenças. Quizás é muito difícil encontrar a igualdade como muitos estão pensando. Então é preciso, neste caso, entender que todas as diferenças entre homens e mulheres resultariam em práticas injustas e muitas vezes de discriminação. Isso tem a ver muitas vezes com a própria cultura de cada país. Então, se, em esse sentido, também é necessário ver que as diferenças entre homens e mulheres, que se dizia antes, resultam de práticas injustas e de discriminações, não se materializaram verdadeiramente. Portanto, que havia muitas diferenças entre homens e mulheres que se diziam eram injustas, realmente não eram. E aqui está uma grande esfera ainda incompreendida, sobretudo em Cabo Verde, que é a esfera privada. Há toda uma preocupação com que é a esfera pública, aliás, há toda uma preocupação em compreender a questão no meio privado e muitas vezes não se tem essa preocupação de analisar ou de ver a mulher em outros espaços de relações sociais. Portanto, aqui está uma esfera que todavia não está compreendida, que é de ver a mulher em espaço público, perto também em espaço privado, para poder compreendê-la totalmente. O livro fornece-nos o cenário atual dos estudos em Cabo Verde, sustentados no pressuposto da ideia da mulher sujeita, que deve construir-se e assumir as suas formas de estar no mundo como seus próprios argumentos e no interior das expressões impostas pela sociedade. Então, o livro nos fornece também o cenário atual dos estudos em Cabo Verde, que estão sustentados nos pressupostos da ideia da mulher sujeito, que deve construir-se e assumir suas formas de estar em el mundo com seus próprios argumentos e o interior das pressões impostas por da sociedade. E para finalizar, queria acrescentar um aspecto importante que foi destacado ao longo da obra, que é sobretudo a questão da invisibilização das mulheres. Portanto, que quero destacar mais uma vez uma coisa que foi tratada ao longo do livro, que é a invisibilidade das mulheres. Entretanto, é preciso ressaltar uma questão muito importante, que não devemos continuar a pesquisar a mulher em Cabo Verde, os trabalhos, todas as relações sociais que envolvem a mulher, numa perspectiva de trazer a mulher como um sujeito passivo, mas sim como um sujeito ativo na construção da sua própria história. E, sem embargo, é necessário, portanto, ver nesse estudo a perspectiva, cambiar a perspectiva de ver que a ser utilizada esta hora, de ver a mulher somente como um passivo, e não como ativo. Isso é igualmente visto, por exemplo, no texto que trata a questão da violência baseada no género. Mesmo sabendo que o homem, na maioria das vezes, é o agressor em Cabo Verde, há que ver que as mulheres não são vítimas passivas dessas relações de poder. Portanto, isso se vê no caso de violência de género, que, portanto, grande parte das vezes o homem é o agressor, porque as mulheres aí também não são vítimas passivas. Com isso terminaria a apresentação das ideias centrais destacadas no livro. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença e toda a oportunidade e disponibilidade de todos. Muito obrigada. Agradeço.